A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que tem coisas que resistem ao passar do tempo, né? E continuam entre as crianças e adolescentes há várias décadas. A pipa, por exemplo, ou sei lá como chamam em outros cantos do país aí, papagaio, pandorga, raia. Depende da parte do país. Ela é uma dessas coisas, assim, porque todos os anos ali, geralmente nas férias escolares, os céus são invadidos por esses brinquedos de papel e bambu, trazendo muita alegria e também muita execução por eletrocutamento, né, cara? É verdade. Quantos moleques não viraram churrasquinho de gato em cima de uma laje? Exatamente, quando elas se prendem ali aos cabos da rede elétrica. E também muitos homicídios. O moleque vai passar cerol, de maneira literal, claro. Aí o motoqueiro passa e a sua cabeça cai pra trás. Verdade, uma guilhotina do subúrbio. Já outras manias, que assim como a virgindade, vão-se para sempre. Tô falando de coisas como, por exemplo, montar fitas cassete. Lembra, né, cara? Fazia assim, coletâneas, aquelas coletâneas, né? De rádio. Tinha aquelas vinhetas que ficavam no meio, né? Marcavam ali como se fosse um ferro em brasa as nossas gravações. Eu tinha um ódio daquele jovem. Agora, de tempos em tempos, acontecem certos revivals também que chegam até a nos surpreender, porque nos põem a pensar assim, como é que essa merda apareceu novamente, né? E a merda da vez é o Batbag. Jesus. Meu Deus. O Alexandre trouxe um. Você sabe mexer nessa porcaria? Pegar no ossinho. Mas que passo para trás que a humanidade deu com a volta disso, né? Para quem tem o privilégio de não saber do que estamos falando, Alexandre tá brincando aí com o Batbag agora. É, inclusive, na Bahia é conhecido como Bolinho Bolacha. Que nome! E deve ter outros nomes, né, aí pelo país. Consiste em duas bolinhas de plástico duro, presas por cordinhas. Aí o indivíduo que não tem absolutamente nada melhor pra fazer, segura pela cordinha e começa a bater de forma insana as bolinhas. Se isso não tivesse voltado, aposto que agora, né, eu estaria falando do Batbag de forma nostálgica. É, como era legal! Né, cheio de poesia. Mas essa porcaria voltou, me perturba muito com esse barulho. Não faz sentido nenhum. O mundo de hoje repleto de maravilhosos Nintendo, Wii, Xbox, pornografia gratuita, ter isso como opção de entretenimento, né? Para obter informações de histórias sobre o Batbag, eu e o Walter começamos as nossas escavações arqueológicas ali pela rua 25 de março. Sim. Vestido de Indiana Jones. E descobrimos que esse brinquedo parece ter aparecido, foi mesmo na década de 70. E naquela época fazia sentido existir, porque coisas como PlayStation eram um conceito apenas encontrado em filmes de ficção científica. Já esse Batbag entrou na cabeça mesmo das pessoas ali pelos anos 80 e era conhecido por ser responsável por milhares de fraturas nas mãos das crianças, né? E há quem diga que ele foi inventado por um grupo de ortopedistas, porque eles achavam que o movimento em seus consultórios tinha caído bastante depois do fim da ditadura. Né? O ouvinte William Santos, lá do Pernambuco, disse, entre aspas, cara, esse brinquedo era massa. Massa é uma gíria que tem no país inteiro, mas na capital paulista não rola, né? Muito pouco usado. Muito pouco usado, isso mesmo. Ele fala que lembra de ganhar um e que levava sempre pra escola, entre aspas aqui. Uma vez estava movimentando com muita velocidade e a parte que ficava entre os dedos escorregou e foi mesmo na cabeça de uma coleguinha, a Maria Adélia. Ele fala que foi suspenso por 2 dias e tem mais lembranças desse brinquedo. Parece que da mesma forma que a cabeça de um cantor sertanejo tem um ímã para atrair chifres, as cabeças das crianças também tinham ímãs para atraírem coisas que traziam valentes cortes na cabeça. Verdade, né? Cara, eu tenho um rombo gigante na cabeça. Mas por conta de um Batbag? Que eu consegui ele com 10 meses de idade, que eu caí do andador. Inclusive, como andador? Uma mãe larga uma criança no andador? Caí de uma altura de 1,5 metros. E isso explica muita coisa. Muito. Eu também cheguei a ver uma menina abrir supercílios com um Batbag e você abre essa parte do corpo, como sai sangue, né? Parecia que tinha acabado de sair do filme Psicose. Ô Alexandre, você se lembra de algum caso de aleijamento na sua escola por conta do batbag? Cara, eu quase furei o olho de uma menina. Deixa eu tentar fazer essa porcaria. Eu quase furei o olho de uma garota com um batbag cristal. Um batbag de cristal que eu surrupiei, mas ficou com uma outra. Walter vai se matar. Essa história fica para um outro caso, quando a gente for falar de roubos na infância. Eu afanei um batbag, mas enfim. O ouvinte da Ciel Pontes, ele disse que quando criança nunca brincou com batbag, ele morria de medo que aquilo lhe partisse um osso, e ele foi até chamado de viadinho por conta disso. E segundo a Ciel, ele não sabe porquê, mas na adolescência ele começou a ter um sonho recorrente que o fazia acordar em pânico. Ele sonhava com um sujeito que, com cara de maluco e maníaco, ficava batendo freneticamente o batbag, mas em lugar das pesadas bolas, o que equipava o brinquedo eram os testículos do Daciel. Daciel. Você tinha tratamento, cara. Urologista e psicólogo, inclusive. Eu sempre ouço um programa de rádio europeu pela web, e certo dia eles mencionaram que existe uma brincadeira que na minha escola se fazia. Era o jogo do assovio. Você lembra disso? Não. Você tava ali no recreio, passeando pelo pátio, aí vinha um maldito, segurava nos seus testículos e apertava e falava, assovia, assovia. Enquanto você não assoviasse, o cara não largava. Ainda bem que a minha escola era regida por padres. Você não lembra disso? Não tinha nada? Não, os padres faziam outras coisas com os testículos dos moleques. Então... Cara, aquilo deveria ter sido responsável pela esterilidade de metade dos alunos da escola lá. Sem na dúvida. Época. E também pelo cara ficar falando fininho assim. Porque depois de uma juntada nos testículos, a sua voz acaba ficando muito mais afeminada. Garotas, vocês nunca vão saber o que é isso. O fato é que o batbag voltou, né, sabe-se lá por quanto tempo. Mas a gente vai ficar aqui rezando pra que isso vá embora logo, porque quando... Puta, esse barulho é irritante. Porque o barulho é irritante, realmente, cara. Mas segundo os comerciantes da rua 25 de março, que comercializam o brinquedo, e ele sai por R$2,50. Agora deixa eu falar aqui, bota um pi. Filho da p*** que me vendeu no semáforo, me vendeu por R$5. Cinco pratas? Cinco pratas, porque a minha filha ouviu esse barulho ensurdecedor e começou a chorar, e eu comprei, e tanto que tá aqui, e ela não faz uso. Ainda bem que não, porque ela só tem um ano, né? Mas eu não consigo fazer. Faz de novo essa coisa. Você consegue mesmo? Cara, eu era o campeão mundial de batbag. Eu, inclusive, consigo tirar músicas, mas eu não vou fazer isso agora. Tá, que tipo de música você toca nisso daí? Ai! Aê! Puta que pariu. Cara, eu não consigo dar duas batidas. Como chama esse tornozelo do braço aqui? O ossinho. Ossinho da derrota. Lembrando a todos os ouvintes da gente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mandem sugestões de assunto para falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast se quer atualizar toda segunda e quinta-feira. E o Alexandre acabou de quebrar os metacarpianos. E o recorde também, cara. Ah, o ouvinte Israel Dantra disse que gostava de colocar querosene nas bolinhas e pôr fogo para ficar batendo. Segundo ele, isso apagava rápido, mas era legal. E certa vez o Israel estava com uma blusa de manga comprida e deixou, sem querer, escorrer querosene pelo braço. Aí ele conta que quando acendeu a bola de fogo, o querosene que tinha escorrido pelo braço desceu uma chama queimando até o sovaco. É engraçado que eu presenciei uma história parecida. Certa vez, Alexandre... Mas peraí, bolas de plástico, fogo nas bolas de plástico, na segunda tentativa colava uma na outra, né? Eu acho que apagava muito rápido com esse movimento. É verdade. Cara, uma vez eu vi algo parecido aí com essa história. Eu tava num lava rápido, enquanto eu esperava o carro ser lavado, tinha um rapaz que tava sentado no chão, ele tava com um tanque de uma motocicleta. Sim. Desmontado, só o tanque assim, e não sei se ele tava limpando, não sei que diabos ele tava fazendo. Os ouvintes motociclistas sabem que o tanque tem uma torneirinha ali, né? Pra sair a gasolina, pra colocar na reserva. Ah, é? E ele tava, né, de bermuda, sentado no chão e com esse tanque que ainda tinha gasolina dentro. Ele deu uma esbarrada na torneirinha e abriu a torneira e começou a cair gasolina pela perna dele. E ele sentado no chão, aquela gasolina escorrendo pela coxa, qual era o destino final da gasolina? Aonde o sol nunca brilha. Ah, onde o sol nunca brilha. A caverna mal iluminada. E aquilo, quando chegou, quando alcançou o ânus do rapaz, começou a queimar do jeito. Ele levantou e começou a gritar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.